aqui na terra. Nesse momento divino, sagrado, sagrado, e orando até se encantar. A minha paz e a sua paz se encontrar aqui na terra, pra formar uma grande paz e muita cura pela terra. A minha paz, a sua paz, se encontrar aqui na terra, pra formar uma grande paz e muita cura pela terra. A paz e o amor aqui nesse momento divino, sagrado, sagrado, e orando. Até se encantar. A minha luz e a sua luz se encontrar aqui na terra, pra formar uma grande luz e muita cura pela terra. A minha luz e a sua luz se encontrar aqui na terra, pra formar uma grande luz e muita cura pela terra. Paz, paz e o amor aqui nesse momento divino, sagrado, sagrado, e orando até se encantar. E o seu amor é se encontrar aqui na terra, pra formar um grande amor e muita cura pela terra. Meu amor e o seu amor se encontrar aqui na terra, pra formar um grande amor e muita cura pela terra. Paz, paz e o amor aqui nesse momento sagrado, sagrado, e orando até se encantar. Paz e o amor. Ah.